já tem. É hora de voltar, se arrepender, pois o show já terminou. Não é difícil de entender, tirar as máscaras, voltar à realidade de quando começou e era feliz de verdade. Vai vendo, tudo tinha direção, quando nada era feito antes da oração, quando a comunhão com Deus era o principal objetivo, e por onde andava pedia ao Santo Espírito para o maior prêmio ser vidas e não a comissão, pro evangelismo não virar um simples show, conquistar uma vida tinha verdadeiro valor, e não fazia de pessoa simples número, levava a palavra de vida pra quem tá preso, chamava os parceiros disposto a pagar o preço. Não há melhor banda, não há melhor comissão, independente disso. O show já terminou, vamos voltar à realidade, não precisamos mais usar aquela maquiagem que escondeu de nós uma verdade que insistimos em não ver. Nosso show.